tão grande, alto, tão alto é o teu nome. Forte, tão forte, puro, tão puro, Príncipe da Paz. Cante. Santo é o Senhor, adorado nas alturas. Santo é o Senhor, nome tão grande, alto, tão alto é o teu nome. Forte, tão forte, puro, tão puro, Príncipe da Paz. Diz, vai! Santo é o Senhor, adorado nas alturas. Santo é o Senhor. Erga suas mãos e diga a Ele. que comanda na baracê. Tu és na baraçô. Erga sua voz. Deus conosco. Deus conosco. Ele está aqui, aleluia. Aleluia!